por pista no zero, vento 090 graus, ano fechado. Desde o povo, não, não. Mantenha a produtora alta, a produtora Bomeg, para a chegada Bomeg 1, ajuste no 008, desça e mantenha o nível 050, ajuste no 008. para sinal ILS, como direita 2040, desça para 3010. Boa tarde, tem identificação desse mantém nível 080. Ajuste 1008. Estação de mil à direita. Passarei de 2230 após desvio. Retorne a prova a mão. Para interceptar de chegar a mão. Chega agora o Operação Volume, nível 380. Atenção, Roma 380, 6335. 64 TLS, Serra Bela. Golfo no 164, boa tarde, ajuste no 008, continua a aproximação, aguarde a sua pessoa. Roger, pode. Thank you. Então, para Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Corredor Achever, só me fala de Caponcha, no controle Salvador, 20.8. controle, obrigado, até a próxima. Boa. Bom dia. Chamada 381, contato radar, cima para a linha de voz 320, toda água 1. 38 via, pode um relé com algum ou água, senhorita? Senhorita, é relé, chamada 381. Muito obrigado, senhorita, é relé. Então, o 5 do MPS, Abraço para isso. Você reporte o alto do Delta Foxtrot. Santista, coordenação até final 180. Estamos 14 Salvador 1,